your window contact at the port side. So pushing to your position now is the CBA. CBA airport, also that CBA. I think I was down to pass that to put it down. At that point in general. Zero, this is Salvador, 0 decimal 8. Здравствуйте, на обзор моё. Equador, com bom dia, vou no 068. Voo 9068, Santa Catarina do Pular, lotado no número 320, após 220, direto ao Celeste. Zero, a distância do 320, após 220, direto ao Celeste, voo 9068. 065, Santa Catarina do Pular, 128, decimal 8, terra, 126, decimal 0. Claro, 68, segundo a torre de vídeo, voo 300. Thank you. 0 68 73 6, pelo 28 8, terra no 26 0. flight level 340. Alpha 1, departure. Alpha Romeo Bravo, Alpha Romeo 1. Hello, Sacramento. Echo Lima, Echo Fox, Alpha. Flight turn up, departure, runway 40. From 5212, approach Romeo 120, dismount 80. gentlemen. Obrigado. Salvador, gol 9083. Agora 083, contato com a Dona do Colégio, via parada de 3620, após 2000 letra, após letra, doutor. Positivo, 2000 após letra, doutor, gol 9083. 1, você tem segura 2, 5, 9, 0, alfândalo 2, 8, 2, 4, 3, 5. Give 14, 0, 5, 0.